Você mantenha o setor. É, nós temos após, temos um 2737 passando externo após um time 208 e logo em seguida o um Airbus 320. Toma a temperatura, aguarde para a transferência da comunicação para todos. Eu 05, chama a torre 1 no outro pistão 9. 1 645, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 190 graus, 059. Livre pouso 1-0, na 645. Então, 4778, chama a Tavio Cifra, de Otóis, São Luís, Mendes, Mocim. 1, 2, Mendes, Mocim. Gente, mantenha através de pitura sua, guardando o Guardião 05. Será? Guardião. Leandro, construído, contagio, sua noite, né? Tente o disparo 90 e deixa para 3 no teste com ajuste 08. Capitão, Otto Busco Serra, pouso no 0 no teste. Guardião 05 na escuta? Na escuta, Guardião. A intenção é dar presente, liberar a linha do litoral com Pro Norte, prosseguir para leste para o Paraná, é isso? Na hora que quiser fazer esse percurso de Futuaçu até Trastura, posto pela paralela, só que não é coisa muito grande. Ok, se a gente mantém aí o trabalho de situação. Ok. Deixa a memória com 3, isso para 2 mil pés, autorizado para a LS, como utilizado. Solo 39, lidere a direita na Fox, chame solo 1, 2, 1, 9, 9, 9. Com 1, 9, 4, 9. Azul 6999, se mantém o nível 2 ou 0. Está restrito então 2 ou 0 na subida, azul 6999. De completar tudo já? Sente, autorizado e posso brigar. Palatão 4, você é autorizado com o pistão no 0, vento 190 graus, meia dúzia de nós. Zulu é 919, chama Recife, na frequência 95, decimal 1. Para informação, é a 2 da Bianca ingressando agora ao final da pista. No zero, último carro do Cabo. Tá bem, aguardando a autorização para guardar. Zero two two tower. Ahead of Fox Zero two two. Maintain position, hold point. Maintain position, Fox Zero two two. Apatão, agora estamos observando o solo aos 4-3. Libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Engenhamento 4-3, o ajuste no 018, aguarde pista livre. Chile M1 43, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 04 nós. Chile M2 10, essa notificação, deixa eu ver a chegada bomba de 1, para o nível de voo 0.50. Libera a linha do litoral, para seguir final da pista 10, vertical da paralela, retaguarda do tráfego, sem interferir com o pouso. Acerto, guardião, é escura, normalmente é escura. Portugal 0, 2, 2, vai nascer no Rio, segundo aí, 0. Manapa, nós canal 1, 0, Portugal 0, 2, 2. Chanel 143 no solo aos 4,6, libere próximo à direita, chame solo 121, decimal 9. Estamos na emessa notificação do seu chegada bom mais um, terminou o voo 090. Gelema tem sido chegado, seu se com o número 6 na próxima. Vento 190 graus, 079. 5-3, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 608, vá. Salvador, azul 4206, decolado na 5. Azul 4206, contatar a decolagem, para o 350, e seja pouca. 350 via PUCA, o 4206. Para 3000 pés, registro 08. Nós cabeça para a vítima, pés, a gente não pega no oito, ou seja, a final ele é com ponto civilizado. Aconteceu o pé, a gente não pega no oito, a informação está aplicada na gente, não pega no oito. Sendo já avistado, continue a aproximação, a maior utilização de pouso. Aguarda, vou deixar com a fumaça por favor, amanhã. Pista seca. Certo. Janemia 210, informa o tráfego à direita. Helicóptero Alfa CR50, mantendo a linha do litoral sul, não interfere com seu pouso. Autorizado pouso não no zero. Vento 190 graus, 05 nós. Frente, revisão com o helicóptero, autorizado pouso 5-0-0-6-0-0. Justa 206, chama 7 recifes, frequência 26, decimal 5. Rádio 0514. Fala, escuta, Rádio. Segundo tráfego para pouso, Boeing da Zoom ingressando agora sinal do 10, após tem previsão de tráfego para pouso. Ok, tá bem. Após a aeronave e a autorização, retorno para o ato comercial. Boa, 966, estabilizado o IADS-23. Boa, 966, chame-se 1-1-2-9-5. Boa, 895, boa, 966. Boa noite, boa 966, abrigado aí da 5 número 1. 1-966, boa noite, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre, o ajuste no 0, no 8. Aguardará a pista livre, 0 no 8, boa 966. Xanemia 210 no solo 01, lidere à direita, chame o solo 121, decimal 9. 219, liberal 62, 10, boa tráfego à direita, linha do litoral sul, helicóptero Alfa CR50, em espera do interfere com seu pouso, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 05 nós. Toca o tráfego livre pouso, pista no zero, gol 966. Como é passado do tráfego, pelo convés do avião, autorizaria 4 graus. Rádio 05, após a passagem do gol na final da pista no zero, autorizado para seguir direto da área, reposta na final para a pouso. Direto da área, reposta na final, Vagão. No solo 04, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. Espera a direita, após o solo 219, decimal 9, reavente. Sinal para o Grau, Guardião 05. Sede, Guardião 05, trato avistado, autorizado pouso no Grau. Vento 190 graus, 079, reporte solo controlado. Para o solo controlado, Guardião. Guardião 05 no solo 05, é de seu livre no poste, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus, 109. A linha decolar no zero, gol no 89. 1869, decolada 09, chame controle 120, decimal 8, seu bom voo. 1208, obrigado e boa noite. Boa noite, Bernardo. Ali, Salvador. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Bernardo. Sou Fernando Colasso, sou o Cris Leijer, e sou da Bom. Ei, São Bono, 360. Boa noite, Bernardo. Árvore 1. E corrigindo, Árvore 1. Obrigado, boa noite, Bernardo. Caso 8487, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1, 80 graus, 079. Papá Romeu? Papá Romeu, curso Romeu Franco, prossiga. Cliente, o Papá Romeu Golfo com o meu tango, passa a ser o Papá Romeu, setor 1 até a escuta de controle. 0.8, seu bom voo. Salvador Lima 208, aplicando 8487, obrigado, boa noite, bom dia. Controle Salvador, boa noite, aplicando 8487. Aplicando 8487, com o seu Fernando Colar, escuta o seu Fernando Colar, escuta da PUCA. 869, chama Recife, 126, decimal 0. Recife, 126? 1260. 1260, Recife, 1869. Você ouviu o Golf, né, em mar, o ajuste no 0, no 8, confirme, já assinado e pronto. Só 30 segundos para decolar, né, o meu Golf. Isso, Neymar comprou o whisky, o vento 170 graus, 08 nós no aeródromo, reporte fora do solo. 645, decolado 221, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Voando 645, para passar no 1500. Voando 645, para passar no colar, passando 360, voando, voando. Via Sanguno, atenção 360, voando 645. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 079. Recife, chama Recife, na frente de onde Recife disse uma onda. Recife disse uma onda, chamará Recife, boa noite. Primária 1251 e secundária 1235. 1235, obrigado. Machuva, sabe o 360 para o 2000, vai voar direto, Telefa.